E aí, beleza? A gente tá aqui invadindo a timeline do GugaCast pra mostrar pra vocês os trailers do Como Ser um Rockstar. E a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, sem spoilers, é óbvio. Então, se você ainda não ouviu Como Ser um Rockstar, ou mesmo se você nem pretende ouvir, fica com a gente que vai ter umas curiosidades engraçadas, vai ser legal, eu te garanto que você vai se divertir. Não vai ser só jabá, eu prometo. E se você já ouviu, ouve com a gente esse mini episódio especial, que também tem algumas coisas legais e inéditas aqui pra você também. Ah, e já que você decidiu ficar, fica até o final, porque no final desse mini episódio aqui, eu vou mostrar um trecho inédito e bem engraçado dos bastidores da gravação, e eu vou contar também uma novidade incrível que eu quero compartilhar com vocês, então fica ligado aí. A ideia desse mini episódio surgiu porque eu tava conversando com o Rafael sobre o episódio especial do Como Ser um Rockstar, e a gente se tocou que nele não tem os trailers para os ouvintes do GugaCast. Então a gente criou os trailers, colocou lá no site e tal, mas para os ouvintes do GugaCast a gente não mostrou. Então a gente resolveu fazer esse post extra aqui na timeline. A gente não está substituindo nenhum programa, isso aqui é um conteúdo completamente extra para todo mundo, para contar um pouquinho sobre cada um desses trailers que a gente fez. E de novo, sem spoilers, se você ainda não ouviu, pode ficar com a gente aqui tranquilo. Agora sim, eu vou fazer um rápido jabá. Se você ainda não ouviu o Podbook, aproveita que a promoção de 30 dias gratuitos está nos últimos dias. É só acessar comoserumrockstar.com/grátis, preencher o cadastro e você vai ter 30 dias gratuitos na Storytel, que é uma plataforma de audiobooks, aonde Como Ser um Rockstar está disponível com exclusividade. É tempo suficiente para ouvir o Podbook e ainda dá para curtir todo o conteúdo que tem lá na Storytel, que é de primeira. Tem Game of Thrones, tem Harry Potter, tem o novo do Stephen King, tem um monte de biografias legais e você pode cancelar a qualquer hora. Então pode colocar o número do seu cartão de crédito lá, sem preocupação, porque quando a gente fala que é grátis mesmo, mas é só nesse link aqui, ó. Acessa lá, comoserumrockstar.com/grátis. Beleza? Bom, vamos comentar esses trailers então? O primeiro trailer, que é o mais longo de todos, que tem 2 minutos e 15, ele tem o objetivo de explicar um pouquinho o que é o Podbook e aí sim mostrar algumas cenas pro pessoal entender que tipo de histórias eles vão encontrar. Então o começo dele é também o começo da intro do Podbook. Você vai ouvir também a música tema do Como Ser um Rockstar, feita pelo Beto Aragão. Presta atenção nela, que é bem legal. Ela vai estar aí de fundo no trailer o tempo todo. E tem também a locução da Mariana Sotter, que é minha professora de canto e foi quem fez todas as locuções do Podbook. Vamos lá. Parasol Storytelling apresenta Como Ser um Rockstar. Oi, eu sou o Guga Mafra. E eu sou o Eric Mafra. E você está ouvindo o Como Ser um Rockstar. O Como Ser um Rockstar é um podbook. É uma mistura de um audiobook com um podcast. Ao invés de eu ler para você uma história que eu escrevi, você vai me ouvir contando essa história pro Eric. Você sempre faz essas coisas, pai. Eu te pergunto uma coisa super simples, você vai lá e escreve um livro. Na verdade, o que aconteceu foi que contando a história para você, eu percebi o quanto que essas histórias são legais e o quanto que elas representam os anos 90. Tipo Kevin Arnold em Anos Incríveis? Sim. Ou o Ted Mosby em How I Met Your Mother? Sim, também, tipo isso. Então vai ser sobre garota, né? Eu era maníaco por basquete, cara. Então pra mim, não tinha nada mais sexy do que uma menina que gostava de basquete. Aí ela sorriu pra mim e falou: eu já te vi na minha quadra. Que legal que você toca. Na minha cabeça e no meu coração. Ah, não. Soavam todos os alarmes. Agora é pra valer. Não! Tava tudo bem até você chegar nessa frase. E a Bruna, cara, ficou se jogando pra cima do Rodrigo como se ele fosse um tabuleiro de war e ela precisasse conquistar mais territórios. Todas as minhas outras músicas era só raiva. Raiva e sarcasmo. E protesto. E reclamação. E agressividade. E, se possível, brutalidade. E eu tentava tocar o mais rápido que eu pudesse também. Você era um punk, basicamente. E foi aí que eu descobri o que eu queria ser quando crescer. Rockstar? Um rockstar. Como ser um rockstar? Uma história de amor e de rock, contada de pai para filho. Saiba mais em comoserumrockstar.com. Eu quis tomar o cuidado de mostrar um pouquinho, na ordem, algumas cenas da história que mostrem bem do que essa história se trata. Por isso que a gente começou com a frase: não tinha nada mais sexy do que uma menina que gostava de basquete, porque essa é uma frase bem emblemática da primeira parte da história. Outra frase que causou uma crise de riso na gente aqui também, quando a gente estava gravando, foi: a Bruna estava se jogando para cima dele, como se ele fosse um tabuleiro de war e ela precisasse conquistar mais territórios. Eu fiquei bem na dúvida de colocar essa frase aqui no trailer, porque ela apresenta uma personagem mais do meio da história, mas aí eu conversei com várias pessoas e a gente chegou à conclusão de que não entrega muita coisa e, pelo contrário, te deixa um pouco curioso sobre o que, você vai ouvir a respeito. Aí tem um trecho que eu falo das músicas que eu componho e o Eric resume: você era um punk, basicamente. E o legal é que eu me considerava super punk nessa época, mas eu sempre tive um pouco de vergonha, sabe, de falar isso. Não por ser punk, mas por me achar punk. Eu achava que era eu me dando um título que talvez eu não merecesse. E o legal é que eu não falei isso pro Eric, ele chegou nessa conclusão sozinho. Então eu obtive o reconhecimento dele, o que foi muito bom. E mostra também um pouco da dinâmica do podbook, né? Eu não trouxe a conclusão eu mesmo aqui no texto. Eu contei a história e o Eric, que tá ouvindo a história junto com você, né, junto com o ouvinte, ele chega a essa conclusão e me fala, e aí eu concordo. Eu acho que isso foi muito legal, então por isso que a gente colocou no trailer aqui. Um outro motivo de eu ter escolhido essa cena para esse trailer é que ela mostra uma cena um pouco mais triste, né, mais dark da história, que eu acho que foi legal apresentar aqui também para quem ainda não tinha ouvido o Como Ser Rockstar. Vamos agora pro trailer 2, então. A ideia é que ele fosse um pouquinho mais engraçado, trouxesse um pouco mais essa característica de comédia da história, que no fim das contas é uma comédia romântica, né? E esse é o mais curtinho, ele tem 1 minuto e 21 segundos, então ouve aí e depois a gente comenta. Parasol Storytelling apresenta Como Ser um Rockstar. Aí eu mandei a contagem dos Ramones, eu era o baixista, então era eu que contava. 1, 2, 3, 4! A gente fez o primeiro acorde. Para com esse barulho aí, porra! Falei, caramba, tá tudo bem? Você tá bem? E ele falou assim, ela tentou me beijar. Ah, então ele tava assustado por causa disso. Ele falou, cara, desse jeito eu não quero. Tem que ser pra valer. Eu voltei lá pras três meninas e falei, vocês querem conhecer o backstage? Aí, porra, já tava na hora. A história é real, então. Claro que é real, é a minha história. Tipo Kevin Arnold em Anos Incríveis? Sim. Ou o Ted Mosby em How I Met Your Mother? Sim, também, tipo isso. Então vai ser sobre garota, né? Como Ser um Rockstar. Uma história de amor e de rock, contada de pai para filho. Saiba mais em comoserumrockstar.com. Eu tenho um segredo pra contar aí sobre esse trailer pra quem ainda não ouviu Como Ser um Rockstar. O primeiro trecho desse trailer tem, na verdade, duas cenas diferentes que são coladas em algum ponto de forma quase que imperceptível, e assim a gente conseguiu mostrar dois momentos bem engraçados da história e, ao mesmo tempo, não dar spoiler de nenhum. Eu e o Eric, a gente tem uma piada nossa, uma piada interna nossa quando a gente vai no cinema, que é assistir os trailers e meio que dublar o locutor dizendo, enquanto o trailer tá acontecendo, a gente meio que imita o locutor falando assim: nesse verão, venha ver o final e alguns detalhes. Porque a maioria desses trailers atuais do cinema, eles simplesmente entregam o filme inteiro, né? Eles mostram o filme inteiro, então é isso que você vai assistir depois. O final e alguns detalhes. E era isso que a gente não queria fazer aqui nos trailers de Como Ser um Rockstar. A gente queria mostrar um pouquinho, dar uma amostra do que é a história, mas sem entregar nada, sem dar nenhum spoiler. Então por isso que a gente fez essa emenda de cenas aí, e que você só vai descobrir o que elas são, na verdade, quando você ouvir o Como Ser um Rockstar original. A segunda cena do trailer, que mostra alguém quase sendo agarrado e recusando isso, mostra um trecho bem profundo do Como Ser um Rockstar, do ato 2 da história, onde eu relato também as aventuras dos meus companheiros de banda. E é um trecho bem legal, mostra que a história tem altos e baixos, sabe? Que é uma coisa que uma boa história tem que ter. E no final a gente traz de novo essa comparação com How I Met Your Mother e Anos Incríveis. Não que eu ache que eu esteja à altura de me comparar com nenhuma dessas histórias que eu amo, mas é que eu queria dar uma ideia do que o ouvinte vai receber quando ele, se ele quiser ouvir o Como Ser um Rockstar, que são histórias que são mais ou menos nessa linha. Vamos agora então pro terceiro trailer, que só tem 2 minutos, e é o mais engraçado e é o melhor, a gente deixou o melhor pro final. Eu queria mostrar um pouco dessa dinâmica de eu mostrando pro Eric as músicas, e achei muito legal mostrar a música sendo montada aos poucos, com os loops, né, entre a bateria, entre o baixo. É um momento muito divertido da história, onde eu mostro uma música que foi gravada especialmente para o podbook. já que a gente não tinha nenhuma gravação dela até então. E aí vai entrar o primeiro comentário do Eric, que é um comentário sério até, mas mostra um pouco a dinâmica Beavis e Butthead, da gente comentando em cima da música o que tá acontecendo. Eu falei várias vezes dessa dinâmica aí nas entrevistas que eu dei durante o lançamento do Podbook. Aí eu aproveitei o clima da música pra mostrar uma cena bem romântica, bem doce também, que é algo que faz muito parte do Podbook também, né? Eu falei, ele é uma comédia romântica, então a gente tem a comédia, tem a parte do romance e tem uma reação bem legal do Eric também. Ouve aí. Parasol Storytelling apresenta Como Ser um Rockstar. Eu não tenho nenhuma gravação de Aprender a Voar, então pra poder te mostrar as músicas, como ela se repete o tempo inteiro, eu vou usar os loops. Ok. Primeiro eu vou colocar um loop de bateria. Ótimo baterista. Aí entra o loop de baixo, que é onde a música se baseia. A música foi composta em cima desse riff de baixo, que se repete a música toda. Aí entra a guitarra base. Também são quatro acordes que se repetem o tempo inteiro. E aí entra a guitarra solo. Esse timbre aí tá parecendo do guitarrista do Rush. É, tem a ver. E aí ela falou, eu sei como é. Eu ia me declarar pro menino que eu gosto hoje, mas acabou não dando certo. E ela falou isso, sabe, segurando o choro. De novo? De novo. De novo? Não. Outro flashback. Isso é um sonho? Vai acabar com você acordando e foi todo um pesadelo? Não. Foi real. Como assim? Meu Deus do céu! E aí eu pensei de novo. Foda-se essa merda. Acabou. Agora acabou. Ah, não! Que droga! Ah, pai, agora a gente vai continuar. Ela é a minha mãe ou não é? Quem é Bernardo? Ela foi pra Campinas ou não? Fala, continua. Próximo capítulo, não, cara. Não, porra! Continua aí, caralho! Porra que pariu, Gustavo! Ela foi pra Campinas, esse filho da porra desse Bernardo, porra, caralho! Caralho, o que aconteceu? Você tá aí com o cu na mão sem fazer nada. O que aconteceu nessa merda? Como ser uma porra de um rockstar, caralho. Uma porra de uma história de amor e rock pra caralho. Contada de pai pra filho, porra, que pariu, caralho. Vai tomar no cu. Eu quis aproveitar o momento que eu fiquei irritado e comecei a falar um monte de palavrão para colocar também essa cena do Eric super empolgado com o cliffhanger do fim do capítulo. E essa reação dele foi extremamente espontânea. Nem era a intenção que isso entrasse no final, até porque a gente tinha um direcionamento de não falar muito palavrão, mas ficou tão legal do jeito que aconteceu, ficou tão verdadeiro, que não só a gente manteve, como a gente colocou aqui no ápice dos nossos trailers. E de fato, ao contrário de quem ouviu o Podbook, que consegue dar play no próximo capítulo na hora, o Eric teve que esperar até o dia seguinte, ou até dois dias seguintes, eu não lembro bem, pra ouvir o resto da história que ele não conhecia, ele não sabia o que ia acontecer, e ele realmente ficou irado com a ideia de que eu ia parar a história nesse ponto. Foi muito legal. Aí, por conta disso, eu resolvi pedir pra Mariana Sotter, que gravou as locuções, pra fazer a locução cheia de palavrões pra gente blipar. A Mariana é minha professora de canto, mas a gente não se conhecia muito bem ainda, e eu fiquei meio sem graça, sabe, de pedir pra ela gravar um texto cheio de palavrão. E eu até pensei em pedir pra ela gravar sem palavrão de verdade. Eu ia colocar outras palavras ali, já que a gente ia blipar. Mas aí eu achei que não ia ter o mesmo impacto. Ela não ia ter a atitude de estar falando palavrão. Então eu engoli um pouco a vergonha e pedi. E aí ela ficou doente no dia e ficou uns dois dias sem me responder. E eu fiquei mega preocupado, porque, sei lá, eu podia estar ofendendo ela de alguma maneira. Mandei um e-mail pra ela cheio de palavrão. Mas no fim, ela topou, ela fala palavrão pra caramba, não tem problema nenhum. E ela gravou, ela topou, ficou bem legal e encerrou com chave de ouro esses nossos três trailers. Ah, aliás, eu falei com ela e ela topou que a gente publicasse aqui a locução com os palavrões sem os blips. Então, esse era o conteúdo inédito que eu te falei lá no começo que a gente ia publicar. Vou dar mais alguns segundos aqui pra você se preparar, checar o volume do seu fone, dar pause caso você esteja num lugar público, porque vai vir uma chuva de palavrão. Você tá pronto? Vamos lá. Como ser uma porra de um rockstar, caralho. Uma porra de uma história de amor e rock pra caralho. Contada de pai pra filho, porra. Puta que pariu, caralho. Vai tomar no cu. Valeu, Mari. Obrigado por você ter topado gravar isso. E bom, sobre a novidade incrível que eu falei que eu ia ter. Ano que vem, a gente vai lançar a versão impressa do Como Ser um Rockstar, que vai ser uma experiência completamente diferente. Vai ter uma capitulação diferente, vai ter muito mais detalhes, vai ter um projeto gráfico todo caprichado, vai ser um trabalho bem legal. Mas o mais incrível é que junto com ele vai ter um novo podbook especial, onde eu vou contar o que aconteceu depois. Eu vou contar o que eu sei de cada personagem, eu vou entrevistar algumas pessoas da vida real. Vai ser um conteúdo bem legal pra quem curtiu Como Ser um Rockstar e quer que a história não acabe. É só no ano que vem, mas eu queria já compartilhar a novidade aqui. Eu posso fazer mais um jabá? Então, ó, se você ainda não ouviu, ouve lá. Se você gosta do GugaCast, você vai curtir o Como Ser um Rockstar e é de graça. comoserumrockstar.com/grátis. Vai lá que é de graça. Agora, se você já ouviu, me ajuda a fazer o esquema piramidal aqui, conta pra mais 5 pessoas, mostra o link pra elas, mostra como faz pra receber os 30 dias grátis, que vai ajudar um monte a gente aqui. E quem sabe esse podbook não vira uma série ou um filme. Bom, obrigado a todo mundo que ouviu aqui esse mini especial e a gente volta no domingo com o episódio normal do GugaCast. Adeus!